três malucos no Opala. É comum, dois malucos no Opala 71. Mete os ferros e põe a onda pra render. No porta-malo, o que que tem? O que que tá havendo? O que que tá rolando? Não se fala em mais nada, o bicho tá pegando. A maldade impera no coração dos dois. Somos malucos, assassinos, delinquentes, pois não devo nada pra ninguém, vivo no escoro. A noite pra minha tia, obscuro. Nunca juro pelo moro, cagueta. Se liga doido, tá na mão do capeta. Medo de quê? Só ando maquinado, sangue no olho, sempre derramado. Tá ligado por quê? Mas alguém vai morrer. Só espero o fim do dia escurecer. Duas pontas de quebra, já era. Avançado, sinal, liga erva. Lei da pede de boa, a marica. Já até torei coroa rica. Pra que pagar se eu posso ter de graça? A violência em minha mente nunca passa. As vagabundas que suavam em meu travesseiro levaram várias estocadas, um chuveiro. Quantas horas, agora qual a diferença? Se tenta, nunca pensa, vê se compensa. Tocar o foda-se, o relógio tá avisando que as donas tão na área, pouco se portando. Dois malucos no Opala 71. Dois malucos no Opala 71. Quatro portas rebaixado, fala 4 e 100. Uma presa dando bote, já virou refém. Queima o asfalto sobre a noite, carro marginal. Procurado pelos homens, o opalão do mal. Lugar inflamado, nunca tão preocupado. Na cara dura pouco tempo, perfumado. Bala de prata, dum-dum, tipo explosivo. Mente fechada pro mundo, tipo possessivo. Doentio, vazio, quimera. Seu pesadelo, passado que gera. A mentira não aceita, feita. Não respeita ninguém, até peita. Policial, fardado e tal. Não rola mais aquelas de paga pau. Já queimei um camburão descendo na favela. Já puxei faz muito tempo dentro de uma cela. Bem, bem. Sua sorte foi lançada. No pistão tá cheio de puta na parada. 4 e 5 da madrugada tô querendo. Vão direto pro inferno, vai vendo. Dois malucos no Opala 71. Dois malucos no Opala 71. Exótico, humilde. Legalizado. Eu viro David, com o perfil de tá ligado. Muito perdido em quem se aproxima. Armado bote, champanhe pro clima. Piloto, braco, piloto. Caí falando com boto. Excitação total, troca de elogio. Mais uma vai morrer, tá por um fio. Obsessão, se liga então irmão. Opala tanque cheio, hoje vai ter confusão, vai. O nosso hino nacional é a morte. Jugular já foi pro saco, curte o corte. Dois malucos no Opala 71. Dois malucos no Opala 71. Dois malucos no Opala 71. Thank you.